no versículo 4. É o único lugar onde há uma colher de chá para usar a linguagem dos simples, até dos simplórios. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Versículo 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida eterna. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Depois de uma afirmativa extraordinária como esta, para uns poucos, que vai sobrar da humanidade agora, são poucos. Um terço que ainda vai ser joeirado. Diz aqui o Espírito: quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Então a coisa é para valer. Porque a verdade que tem que ser proclamada é a verdade de Deus, esta que nos liberta. É isso que Jesus manda fazer depois da ressurreição, conforme lemos nos Atos dos seus apóstolos, apóstolos de Jesus. Que a turma diz assim: Atos dos Apóstolos. Mas eu não leio a Bíblia mesmo? A verdade é essa. Querem falar de religião e não leem a base da sua própria religião. Fala em Atos. Expressa em tudo. São Atos dos Apóstolos. De quem? Jesus. Capítulo 1, versículo 8. O que Jesus diz? Ele nos faz uma advertência e nos passa uma ordem: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até as extremidades da terra. Eu fiz uma paráfrase espiritual evangélica, e traduzi em língua legionária, quer dizer, de forma que todos vocês entendam suas tarefas. E sereis minhas testemunhas, tanto na religião de Deus, como em toda a legião da boa vontade, e no PBV, e até as extremidades da terra. Ora, há uma passagem aqui muito importante, olha, diz assim: lembra-te, pois, versículo 3, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Nós entendemos aqui que a turma de Sardes se esqueceu do principal, que era orar, vigiar. A gente vigia enquanto espera alguma coisa. Então, te deixa para lá. Mas o que é que todos os cristãos esperam neste mundo? Isto é o seu conforto? O que é que nós esperamos? A turma de Sardes cresceu tanto, tornou-se tão famosa, que pensou que era maior. E começou a se esquecer do mestre que fundou, por intermédio de Paulo e aqueles que Paulo tocou na igreja de Éfeso. A turma se esqueceu de Jesus, que na verdade é o criador de todas as igrejas. Por isso é que veio a religião de Deus, e logo no início está escrito que a sua grande tarefa, pois o grande objetivo é Jesus, e se é Jesus e a humanidade toda, porque ele deu a vida pela humanidade, ele exige de nós que com pertinácia sigamos as suas palavras e os seus exemplos. Por isso, quando dizemos que Jesus é o grande objetivo da religião de Deus, não estamos esquecendo a humanidade, não, pelo contrário. O que a gente aprende lá, quando ele diz que ama pai, mãe, filho, esposa, parentes, amigos mais que a mim não é digno de mim. Porque aí fica naquela história de amar a criatura humana com o amor humano das criaturas. E o amor humano das criaturas geralmente é sectário, é guerra, é isso. Partem para a destruição. Já quando o amor é o do novo mandamento de Jesus, é coisa diferente. Ninguém mata ninguém por causa alguma. Amor que mata, puxa vida. É amor de perdição, que Camilo Castelo Branco conheceu muito bem. A gente tem que amar com o amor de Jesus. Mas aqueles... que se esquecem de que ele vai voltar, então esqueceram tudo. A começar o seu amor, o novo mandamento. E eu digo aqui, é um absurdo. Pois ele mesmo, Jesus, disse, eu voltarei a vós. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 3. E na carta à igreja, em Sardes, nela mesma, está escrito, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Apocalipse de Jesus, capítulo 3, versículo 3, carta à igreja em Sardes. Ele diz mais ainda, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Isto significa dizer que Jesus vai voltar de qualquer maneira. Não depende de nós a sua volta. Depende de nós a nossa salvação, se colaborarmos com a sua volta. Porque Pedro diz lá nas epístolas que podemos apressar a volta do Cristo. Nós podemos apressar. Pelos nossos atos. E que se falharmos na nossa tarefa, nos veremos tragicamente surpreendidos como os demais invigilantes. Por quê? Quem é capaz de dizer aí, lendo o versículo 3? Está aqui. E não conhecerás, se não vigiares, de modo algum conhecerás, em que hora virei contra ti. Por isso, ninguém pode distrair-se, principalmente agora, neste encerramento de ciclo apocalíptico. Pois ninguém dos doidivanas que andam pelo mundo espera a chegada de um ladrão. Imagina o ladrão, amanhã eu vou assaltar a sua casa. A gente chama a polícia, vem polícia. O ladrão mandou avisar que vai chegar a tal hora assim, assim. Por isso Paulo, o apóstolo, que nos chama de templos do Deus vivo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, porquanto diz ao nos advertir contra toda comunhão com os incrédulos, quer dizer, não vamos nos deixar arrastar pela turma que quer a esbórnia. Ah, deixe de ser trouxas. Não vão atrás nesse negócio de Jesus, não, ô panacas. O negócio é bebedeira, é droga, é fuleiragem, fornicação, é roubo. Cada um por si, Deus contra. Não é esse o dístico do Macunaíma, o anti-herói brasileiro, aliás, o herói brasileiro. Acho que o Mário de Andrade deve ter se arrependido de ter escrito esse livro, talvez. Que chega no mundo espiritual e diz assim, meu Deus do céu, eu quis ser gaiato, quis mostrar que, quis derrubar os falsos ídolos e acabei criando um pior. O herói brasileiro, o maior safardana que já se viu no planeta Terra. Os incrédulos aí que falamos não são aqueles que não acreditam no que acreditamos, no que entendemos, Deus, não. Deus quer saber o que vai nos corações, não a religião de quem quer que seja. Elas são degraus a nos servir. Há tantas religiões quanto são os graus de entendimento da criatura humana. Então ninguém pode brigar por causa de religião. Cada um entende Deus conforme sua evolução espiritual. Aí está mostrada a misericórdia, a generosidade divina. Incrédulos ali, aqui nós consideramos os de coração cruel, porque não nos podemos destruir por ter visão diferente do Pai Celestial, pois nos revelou Zarur que há tantas religiões quantos graus de evolução da criatura humana, consoante o número de suas encarnações. Ora, se somos o templo do Deus vivo, e o somos verdadeiramente, não podemos ser jamais surpreendidos, nem com a chegada de Jesus, a surpreendente chegada de Jesus, sim. Eu quero que vocês sacudam nas cadeiras. Tem gente assim, só se dá bem com aqueles... E você é maravilhoso, a pessoa está se drogando. A pessoa está se envenenando porque só fica se lembrando de coisas que pretensamente alguém lhes fez contra. Aí encontra loucos pelo caminho e fica, você tem razão, você vê? Miseráveis, nunca reconheceram o teu valor, meu irmão. Nunca reconheceram o teu valor, minha irmã. Há pessoas assim. São anticristos. E vão pagar diante de Deus por desviar do caminho do Cristo os pequeninos que ele esperou milênios e milênios salvar. A esse Jesus diz, melhor não tivessem nascido. Melhor fora amarrasse ao pescoço uma pedra de moinho e fossem lançados ao fundo do mar. Não é que ninguém vai fazer isso. Mas Jesus, tão longânimo, naquele momento foi enérgico ao extremo para mostrar a desgraça de quem desvia do caminho da salvação os pequeninos que contam com ele, Jesus. Não podemos ser jamais surpreendidos, pois como também Paulo, o apóstolo, nos adverte, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos venha surpreender como o faz o ladrão. O que é que prejudica a igreja de Sardes perante o Cristo Jesus? Está logo no princípio. Conheço as tuas obras, no versículo primeiro, que tens nome de que vives, mas estás morto. No entanto, Jesus não condena ninguém à danação total. Que logo no versículo 2 ele diz assim, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Jesus logo revela em seguida porque essa turma de Sardes, que pensa estar viva, mas está morta. Porque afastada da caridade primeira, que é exigida logo na primeira igreja, aos irmãos em Éfeso, que andaram ouvindo baboseiras. Éfeso era um lugar que passava todo mundo, doutrinas mil, tradições mil ali eram encontradas. Então, o convite a derrapar era maravilhoso, não é? A turma de Sardes também havia perdido a primeira caridade. Mas como fazia muito sucesso, achava essa turma que estava viva, mas estava morta. Como eu digo ao pessoal, tá bem, tenhamos muita coisa para divulgar a doutrina, mas que seja para divulgar a doutrina. Não adianta ter muito programa de rádio, muito jornal, muita revista. Adianta saber o que está sendo publicado ali. É aquela história. Fulano fala muitas línguas. Ah, é? Pois eu quero saber o que é que ele fala nessas muitas línguas. É isso que importa. Portanto, a turma de Sardes tinha dinheiro, tinha tudo o que queria, mas não tinha nada, estava morta. Inclusive, alguns que restavam ainda, que podiam ser salvos, estavam sendo levados à morte do desânimo. Mas Jesus diz, se conhece as obras da turma de Sardes, que pensa que está viva, mas está morta, Ele, sempre esperançoso, manda que aquela turma seja vigilante para consolidar o resto que estava para morrer, porque estava abandonado na doutrina. Por isso nós queremos igrejas de Deus em todos os seus órgãos constitucionais, para que Jesus ache íntegras as nossas obras na presença de Deus. Íntegras na presença de Deus. Não estamos aqui para agradar as criaturas humanas, mas para ajudá-las a acertar. Aí ele bebe a casa dos que querem o quê? Acertar. Muita fama e espiritualidade? Sim. Muita fama e nenhuma espiritualidade ou meia espiritualidade? Não. Porque Jesus diz assim: seja o vosso falar sim quando é sim e não? Porque o que passar disso provém de quê? Alguém se lembra? Do maligno. Mas sempre existem aqueles que, perseverando até o fim, merecem do Cristo coisas extraordinárias, tais como portar vestiduras brancas. Isto é o que veremos no próximo programa. Deus está presente. Estadista. Para sempre.